Esta semana, no Esta Semana... Vencedores dos Grammys, desatenções contraceptivas e visitas canceladas. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por música, desporto, política, vários temas que dependem de semana para semana. Adele confirmou as expectativas e conquistou todos os galardões para os quais estava nomeada nos Grammys. A cerimónia decorreu na madrugada de domingo para segunda-feira. A cantora britânica de apenas 23 anos levou para casa os prémios de melhor canção, melhor letra, melhor vídeo de curta duração para o tema Rolling in the Deep. Canto bem, não canto. Melhor álbum do ano e melhor álbum pop para o seu segundo disco de estúdio 21 e melhor desempenho pop a solo com Someone Like You, o que eu canto bem. Os Foo Fighters foram também outro dos grandes vencedores dos Grammys no domingo à noite, levando para casa 5 estatuetas. Melhor canção rock, melhor desempenho rock, melhor desempenho hard rock metal, melhor álbum de rock e melhor filme, melhor vídeo musical em longa metragem. E até hoje fico sem saber o que é que Adele tem tão de especial. Alguém me pode esclarecer? Domingos Paciência já não é o treinador do Sporting. Viramos a página para o futebol. Confirmou o clube leonino em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários na segunda-feira. Ricardo Sapinto, que orientava a equipa júnior do Sporting, é o substituto até o dia 30 de junho de 2013. O treinador do Sporting não resistiu aos maus resultados. O Sporting está no 5º lugar no campeonato, foi afastado da Taça da Liga. Isto no dia seguinte, portanto, um dia depois de, no domingo, o presidente Godinho Lopes ter dito isto. Presidente, mantenha confiança em Domingos Paciência. Isso é um tema que não faz qualquer sentido colocar. Nós temos uma estrutura à volta do futebol, essa estrutura está completamente clara e consolidada. Sabemos que para poder fazer um trabalho ao longo do tempo, ela tem que haver um trabalho sustentado. Há jogadores a entrar e há jogadores a sair, conforme é do vosso conhecimento. E, portanto, os resultados com certeza que vão aparecer. A verdade é que aqui Godinho Lopes parece garantir a permanência de Domingo e a sua equipa técnica, mas, noutra pergunta em que lhe questionaram também se a equipa técnica tinha a sua continuidade assegurada, Godinho Lopes respondeu: é verdade que os resultados não me satisfazem, mas a equipa que dirige o Sporting é outra coisa. O que é que se entende como equipa que dirige o Sporting? Na segunda-feira li um estudo interessante, revelador. Apenas uma em cada 5 jovens que utiliza a pílula nunca se esquece de a tomar. Revelou um estudo nacional que alerta para a elevada percentagem de mulheres em risco de gravidezes não desejadas. O Inquérito sobre Saúde Sexual e Reprodutiva de Jovens Universitários foi levado a cabo em 15 universidades durante o mês de janeiro. A Associação para o Planeamento da Família divulgou os resultados dos 2.741 inquéritos, que indicam que 2 em cada 3 jovens usam apenas um método contraceptivo. O preservativo aparece em primeiro lugar, seguido da pílula. No entanto, apesar da pílula ser um dos métodos contraceptivos mais referenciados, cerca de 76% das utilizadoras reconhecem esquecer a sua toma, expondo-se assim a uma gravidez não desejada. A idade das inquiridas rondou os 21 anos. Apenas 1/5 das estudantes, atualmente a tomar a pílula, declara nunca se esquecer de a tomar, existindo desta forma uma elevada percentagem de utilizadoras em risco de gravidez indesejada ou não planeada. 6% das universitárias dizem que se esquecem pelo menos uma vez por mês de tomar a pílula, sendo que 4,8% admitiu mesmo esquecer-se muitas vezes. Refere o estudo que nestas questões em concreto teve por base 939 respostas. No total, apenas 5% diz não usar qualquer método contraceptivo, apesar de 18% dos inquiridos não responder qual a forma de contracepção que usa. São muito poucos, 2%, os que desconhecem que nos centros de saúde são disponibilizados gratuitamente métodos contraceptivos. A efeméride desta semana recai sobre terça-feira, 14 de fevereiro. John May Até poderia estar a preparar uma surpresa para a mãe dos seus 7 filhos, no dia de São Valentim de 1929, portanto há 83 anos. Quando nesse dia saiu de casa de manhã, com o seu fiel pastor alemão, o cão Eyeball, pela trela. May era mecânico e tinha feito alguns trabalhos para George Moran, conhecido por Bugs, mas a crónica falta de dinheiro em sua casa levou-a a aceitar outras colaborações com o empresário, sempre à procura de homens fortes e destemidos para prosseguir os seus negócios. Esses mesmos negócios incluíam um dedo em praticamente todas as atividades ilegais de Chicago nos anos 20, nomeadamente o tráfico de bebidas alcoólicas e o jogo ilegal. Era um trabalho arriscado, sobretudo desde a entrada em cena de Al Capone, que liderava a máfia siciliana local e não olhava a meios para conseguir os seus fins. Naquela manhã, Capone contratou 4 criminosos de fora de Chicago para levar a cabo um acerto de contas. Primeiro, arranjou forma de conduzir Moran e os seus homens a um armazém. Mas nem tudo correu bem. Moran atrasou-se e, à chegada do ponto de encontro, viu chegar um carro da polícia. Retirou-se imediatamente, refugiou-se num café e juntamente com um dos seus companheiros. Os vigias de Capone esperavam pela sua chegada para dar início ao plano e, provavelmente, deixaram-se enganar pelo aparecimento de Albert Weinchang, que, além de ser fisicamente parecido com Moran, estava naquele dia vestido com um casaco e chapéu igual ao seu chefe. Moran é o tal George Moran, o tal Bugs. Com 7 homens no interior do armazém, apareceu o carro da polícia, de onde saíram 4 homens, 2 dos quais fardados. Mal entraram, começaram os tiros. Os 7 foram devastados pela força das balas. Estava assim finalizado aquele que ficou conhecido como o massacre do dia de São Valentim. Os 4 assassinos saíram do armazém, os 2 vestidos de polícia a conduzir os outros, de armas apontadas, como se os tivessem a prender. Ninguém desconfiou de nada. John May não voltou a ver a sua mulher nem os seus 7 filhos. Eyeball, o cão, sobreviveu e foram os seus latidos e guinchos que deram o alerta aos vizinhos. Das 7 vítimas, apenas uma estava viva quando chegou a polícia. Conduzido ao hospital com 14 balas gravadas no corpo, foi questionado pelas autoridades sobre a identidade dos seus carrascos. A mim ninguém baleou, conseguiu dizer antes de morrer. O amor poderia não estar no ar naquele dia dos namorados de 1929, mas um lendário ódio à polícia continuava a unir criminosos de grupos diferentes e rivais. Por cá, o homem suspeito de ter assassinado a mulher, a filha e a neta em Beja foi encontrado morto na cela. Com lençóis da cama, disseram eles, e enforcou-se. De acordo com uma fonte da Polícia de Segurança Pública, contatada pela agência Lusa, Francisco Esperança enforcou-se com os lençóis da sua cela entre as 10 da noite de quinta-feira e 1 da manhã de sexta. O suspeito foi detido já na segunda-feira, após cerco policial à casa onde residia e onde se encontravam também os cadáveres das vítimas. Os vizinhos e amigos alertaram as autoridades para o desaparecimento das 2 mulheres e da menina de 4 anos. Francisco Esperança, de 59 anos, foi ouvido por uma magistrada do Ministério Público e por um juiz de instrução criminal na terça-feira e indiciado, obviamente, por 3 crimes de homicídio qualificado. Após o interrogatório, o Tribunal de Beja decretou a sua prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. O homem, um antigo bancário que já tinha cumprido pena de prisão por um desfalque no banco onde trabalhava, foi então transportado para o estabelecimento prisional de Beja, tendo sido transferido na quinta-feira para o estabelecimento prisional de Lisboa por receio de represálias dos outros reclusos e também devido aos tratamentos a que tem sido sujeito no Instituto Português de Oncologia. Agora, já não há mais desenvolvimentos nesta história. Mas também, como ouvi dizer, desse não temos pena. Ou esse não faz falta nenhuma, uma coisa assim. Ora, o que já fazia falta era uma polémicazinha à volta de Cavaco Silva. O Presidente da República era esperado na quinta-feira de manhã na Escola António Arroio, junto às Onlaias em Lisboa, mas não compareceu. Aníbal Cavaco Silva cancelou a visita prevista para o estabelecimento de ensino, onde vários jovens estiveram concentrados numa manifestação contra as medidas escolares. Na base da contestação estiveram os cortes nos espaços sociais, visando os estudantes, e as fracas condições escolares, como a ausência de refeitório e falta de material. No entanto, golo! Foi golo do Vitória de Setúbal contra o FKP, Futebol Clube do Porto, ah, caraças, vou perder na mesma, mas está bem. No entanto, estas serão críticas que Cavaco Silva não vai receber presencialmente nos tempos mais próximos, pelo menos a julgar pelo que fez na quinta-feira. A Presidência da República revelou que a ausência do Presidente na Escola Artística esteve relacionada com um impedimento devido às funções do cargo. A visita estava prevista para as 10:30 da manhã, mas o atraso do chefe de Estado levantou logo a possibilidade de a mesma não se realizar. Note-se que o cancelamento surge depois de alunos e pais terem concentrado de forma inesperada em frente ao estabelecimento de ensino onde Cavaco Silva era esperado e, por isso, podiam não estar reunidas condições de segurança. Já quando, há uns anos, acho que em 2008, José Sócrates visitou este espaço, os gritos que se ouviam eram estes, tal como hoje. E o golo foi do Mayong aos 76 minutos. Isto é só para provar que estou a gravar isto quase em cima das 8 da noite. Fechamos com uma visita até à Alemanha. O presidente Christian Wolff já não é presidente, porque anunciou na sexta-feira de manhã a demissão do cargo, na sequência do escândalo sobre o alegado favorecimento que terá beneficiado antes de se tornar chefe de Estado. Wolff, para quem o Ministério Público de Hannover, no norte da Alemanha, pediu na quinta-feira o levantamento da imunidade devido a suspeitas de prevaricações. Desde meados de dezembro, Wolff, de 52 anos, é alvo de críticas dos meios de comunicação alemães que o acusam de ter tentado abafar um caso que remonta ao período em que era primeiro-ministro da Baixa Saxónia, antes de ser eleito presidente. Em causa está a aprovação de um empréstimo para a empresa de um amigo que terá pago as férias de Wolff numa ilha do Mar do Norte. Christian Wolff era presidente da Alemanha desde 30 de junho de 2010. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 28ª emissão de Esta Semana. Voltamos aqui a 7 dias.